Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso, próxima hora sem palavra cantada, ainda que ouvirão vozes nas escolhas de hoje. Começamos com uma amizade de há muito, colaboradores também de há muito, o icónico compositor William Basinski e o artista sónico Richard Chartier. Vem a Aurora Terminalis, de lá o excerto número 1, William Basinski e Richard Chartier. Na abertura deste Em Transe, boa noite, bem-vindos. uma das nossas preferidas, usa a música como uma espécie de exercício psicológico e vai testando-a nos concertos ao vivo e na reação que obtém. A italiana Caterina Barbieri, uma das suas mais espantosas composições, Fantas, de Ecstatic Computation, na abertura William Basinski e Richard Chartier, Aurora Terminalis, ouvimos o excerto 1, e agora é por demais conhecido Richard D. James, Aphex Twin, do mais recente Black Box Life Recorder 21F in a Room 7, F760. Sempre complicado, mas é genial. Aphex Twin com Black Box Life Recorder 20 Ambient 760. Thank you. Tomorrow's Harvest é o disco seminal da dupla escocesa Boards of Canada. De lá ia recuperarmos para este entrance Davin Cowboy, nas mesmas coordenadas e também de terras britânicas Pie Corner Audio. Ele chama-se Martin Jenkins, de Hollow Earth o tema título. Para irmos em frente com uma banda sonora de uma série televisiva da PBS, chama-se Earth Focus, responsabilidade da Ellery Sexel, muito mais melódico e redondo o universo de Ellery Sexel. Seguimos com Changing Neighborhoods. Thank you. compositor, guitarrista, psicanalista também, e conta com a remistura de Jeffrey Cantu Ledesma para um original dele, chama-se Ezra Feiberg. Ouvimos The Big Clock e em frente com o projeto berlinense Perila, da última edição Lime Reel. Depois voltamos à música menos angular com Inesti e Waiting Waves. do Illinois Inesti com Diaphanous, é a mais recente proposta de Inesti, Within in Waves. Depois, um nome que passa muitas vezes por aqui, porque de facto edita muitos discos e colabora com muitos pares, e para a compilação AAVV existe agora o tema Vacuum, que junta Kamaru e Tia Soti. Também um disco a celebrar o 5º aniversário do selo parisiense Planisphère. Aqui Martina Lucy com a remistura de Christina Van Su para FA18. E terminamos com 4 nomes: a arpista Mary Latimore, Mizu, Jamal Shakri e o mais conhecido Lara G, mestre do piano. Vem tudo em transa, tudo o que estes resolveram fazer, e chama-se Midnight Moon Pool, uma bela peça para o final desta sessão. Compilação transa, os lucros vão todos para organizações LGBTQ+. Transa com Midnight Moon Pool e Mary Latimore, Mizu, Jamal Shakri e Laraji. Já sabem, encontram o Em Transe em formato podcast em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Fiquem bem, até breve. Siren, and so much light, so much.